Igor, MC Rick, pra rimar no bonde, junto representando, papo moleque. E com Deus que eu tô neto, limpo a soleira da maneira que deve ser feita. Se teu marido não te aguenta, chega em casa, tu sai satisfeita. Porque cê tá ligado que nosso bonde é Jumina, entendeu? Enquanto tu paga de foda, eu tô de rolê com a minha Hornet, entendeu? Aqui eu te mando é real, tá cheio de like, se acha o tal. Todo lixoso se achando brau, mas fora da casa não tem vida social. Não tem comparação, meu bonde com esse exclusão. Chega de mandar papo reto, tá recalcado comigo, cês podem. Isso aqui vou deixar que tu chore. Somando lá pros leste do oeste, sudeste, norte, nordeste, pra todos que invejam meu bonde moleque. E pra você que ainda não me conhece, meus parabéns MC, o que vem de baixo não atinge lixo. Você se acha o tal fodão, mas chega cara a cara num passo de um bundão. Os cara chega de troçado pra pagar de engraçado, mas se cê não tá ligado, tu parece um otário. O cara pensa que é do bonde, mas do bonde ele não é. Os parça do meu bonde sabe bem como é que é. Os lixo é calcado, fica dando de mané, mas quando eu tomo com meu bonde sabe bem como é que é. Tu fala mal de nós manhã e dia inteiro, mas se tu não tá ligado, tu tá se fortalecendo. Nós já tentamos derrubar, porque aqui nós tudo é pai. Se você não tá ligado, nosso bonde é Jumina. Chegando nesse bonde pra rimar que é Jumina. Se você não é do bonde, não entrosa, pega e sai. Quer ser engraçadão, que a ideia é cascocota. Desse jeito, meu irmão, cê não vai arrumar nada. Chega sem maldade, sem caô, bola uma ideia. É bem melhor assim do que ficar falando merda. Tu quer atenção, quer ficar famosinho, mas chega no rolê, o cara fica sozinho. Onde não é assim, cê chega a ficar causando, falando uma par de merda, tentar ficar entrosando. Então se liga agora no que eu vou te falar. É só quase rima marota que nós vai escrachar. MC Rick chegou pra rimar nesse bonde que é Jumina. Graças a Deus nós se postentar, é desse jeitinho que nós tá. Vamos jantar na minha casa, comer uma vinagrete. Opa. Depois a gente pode até dar uma volta na minha Hornet. Novinha, não te mete no estilo que nós vai. Vou falar mais uma vez que o nosso bonde é Jumina.